começamos a experimentar alguma mudança, irmão, na nossa forma de ver. Quantos problemas, quantas separações, quantas brigas, quantos atritos, quantos prejuízos, quantas dificuldades foram fruto de mudança, deturpação, conflito na forma de ver a mesma questão. Quantas vitórias Deus poderia nos dar se nós abríssemos a boca, nos vendo desta forma, vendo os irmãos desta forma, vendo as pessoas desta forma. Quantas vitórias Deus poderia nos ter dado já se, vendo dessa forma, abríssemos a boca para falar em sintonia com o Espírito de Deus. Imagina o inimigo chegando para Deus e falando assim: mas Deus, está vendo aquele bandido lá? Ele não estuprou lá, não matou lá, não sei, está vendo? Viu? Viu que não resolveu nada o seu sangue? Se Deus virasse para ele: mas eu não sei, mas nós já fizemos o que era possível. Não, Deus, está vendo? Está vendo? Isso não acontece com o Senhor. O diabo pode chegar lá e acusar. E Deus falou assim: viste meu servo Jó? Viste minha serva fulana? Viste meu servo? Meu, ele é meu. Olha para ele e você vai ver o sangue do Cordeiro sobre ele. Me lembro quando eu estava numa conferência em Worcester, perto de Boston. E numa das noites, algumas pessoas ficaram possessas, endemoniadas, e alguns foram levados lá para o altar e foram libertos, mas havia uma senhora que estava fazendo muita confusão. Eles pegaram a senhora, levaram para o andar de baixo, e eu saí um pouco antes da conferência e desci, e Deus me fez abrir a porta daquela sala, um salão enorme, vazio, e eu fui atravessando uma autoridade, era o Espírito de Deus me impulsionando a entrar. E aquela mulher, uma mulher negra americana que nunca tinha me visto, eu nunca vi, e ela gritou desesperada, e na verdade não era ela que estava gritando: you know. E eu fui a ela, falei assim: eu quero saber o seu nome. Amarrei em português, eu falei com aqueles demônios e os amarrei. E eles ficaram amarrados e sem força. E com ela eu tinha que falar inglês, porque era uma americana, e perguntei o nome. E ela falou o nome dela. Eu disse: Jesus ama você. E comecei a ministrar o coração dela. Por que foi possível a libertação? Por que foi possível ministrar ela? Porque aqueles demônios, até eles, estavam vendo alguém, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles não me viram, porque se me vissem, eles iam ver um Sóstenes incapaz, limitado, pecador, mas eles viram o Espírito de Deus. Por isso eles disseram: you! É assim que o mundo espiritual me vê e vê a você, irmão. E é assim que Deus quer que nós sejamos, vendo a nós mesmos e a todos desta forma. A obra de Deus só pode ser feita quando nós nos vemos assim. Isso não faz parte do fazer, isso faz parte do ser assim. Eu quero ser assim. Eu quero ser assim, Senhor. Senhor, abre os meus olhos para todas as coisas que ainda estão difíceis, o que eu não venci ainda, por causa do meu jeito de olhar. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ser como Tu és. Eu quero, Senhor. Eu quero mudar a minha forma de pensar. E não sairá da minha boca nenhuma palavra mais acerca de ninguém contrária ao que está no teu coração. O Espírito de Deus nunca falaria: é realmente o Sóstenes, não, olha, está muito difícil, olha, eu acho que não vou dar conta. Eu acho, Satanás, que realmente com o Sóstenes o meu sangue não está tendo muito efeito. Não vai ser possível. Deus nunca abriu a boca para falar isso. Então eu e você nunca vamos abrir. Geraldo, Deus falou comigo muito sobre o Ubirajara, o dono da imobiliária, que nunca fez nada contra nós, simplesmente não fez o que devia ter feito. E nós vamos profetizar, ele é de Jesus. Todos esses espíritos malignos que intentam, que fazem a pessoa se parecer para nós alguém sem caráter. Às vezes ele nem está sabendo de nada, às vezes ele, mas pelos procedimentos, pelo que deixa de fazer, acaba gerando algumas coisas no nosso coração, nós abrimos a boca e falamos que não devíamos e damos legalidade a Satanás. Pois nós vamos olhar para todos, a ninguém conhecemos segundo a carne. E começamos a liberar palavras de profecia, como liberei sobre aquela boate, como temos que liberar sobre todos. Mas ele é ímpio, ele ainda não conhece Jesus, já foi comprado por Jesus. Satanás não tem poder nem domínio sobre ele. Isso nos leva também a um nível de descanso maior. Para de se afligir, para de se preocupar, para de... Não, está na mão do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Senhor, eu quero ser. Se eu olhar para os meus irmãos assim, eu vou poder amá-los mais. Eu vou poder fazer coisas que não sou capaz, mas que o teu Espírito faz. Ore ao Senhor, diga ao Senhor, eu quero ser assim, Deus. Vamos compreendendo, Deus, que não são as circunstâncias que precisam ser mudadas ao nosso redor. Eu preciso ser mudado. Nem o Senhor precisa fazer tanta coisa quanto eu imaginava e estava pedindo. Eu só preciso ser como o Senhor quer que eu seja. Mas eu não consigo, Deus. Eu não consigo. Eu estou com raiva, estou magoado, entristecido. É impossível. Fulano, ciclano, é impossível. Senhor, eu quero ser como Tu és. Quero ser como Tu és, Senhor. Eu quero.